uma alegria de luz, o orgasmo da arte. Um sonho, uma ardência na alma, uma dor, uma sorte. Mais que uma oferta egoísta e possessiva, uma canção de ninar em carne viva. Um universo inteiro de prazer no céu. A ressonância da paz no coração do seio. Nobre ilusão do horizonte, da febre sem fim. E o som da banda avisando que o show é assim. Pai do afeto, a euforia dos ventos no parto das flores. Um mistério, oitava cor do arco-íris da selva de horrores. Desde que soube que a vida era um grande feitiço, o cio da terra mostrando o serviço, jura pro mundo que amor é isso. Mostrando o serviço, jura pro mundo que amor é.